Jesus Cristo! Bom dia! Esperem que o senhor quem mandou foi a Teresinha de Guatuba, Minas Gerais. São 8 horas. Vamos aos nossos prefixos. Voltamos daqui em instantes. Tem muito mais programação. Não sai daí. Voltamos em rede. Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. 5. É amor. Rádio Itaí do Rio Claro. 1030 kHz. Rondonópolis, Mato Grosso. 24 horas no ar, levando a bênção de Deus na sua vida.